Dignos la tristeza. Seria chamar a ti a juntas freguesias e os candidatos que nós perdemos. E não perdemos porque os candidatos não tivessem qualidade. Mas gostava de chamar o Antunes. Perdemos 4 votos. Chamar José Carlos Alexandrino António Antunes, que perdeu por 4 votos para o PSD, para José Carlos Martins Ferreira. E também o candidato de Santo Ovaia, Fernando Sousa, que também não consegue, já que o PS vence em Santo Ovaia. Quem vence, vence o PS, mas vence o Conselho, sobretudo. E neste dia, festa, gostaria de dizer: há um grande derrotado hoje, nesta noite eleitoral. Um homem que andou escondido 8 anos, que foi presidente e apresentou o Conselho. Aplicou o Conselho, andou escondido e foi o grande mentor deste projeto. E hoje os oligarcas mostraram-lhe que têm memória e que não se esqueceram porque pensavam que já estavam esquecidos. Mas, meus caros, a nossa vitória faz-nos mais responsabilidade. E mais responsabilidade tem a ver com a filosofia que tens discutido. Nós somos infernos. Defender aqueles que não são capazes de fazer manifestações, aqueles que não devem fazer greves, aqueles que não aparecem nas televisões, aqueles que têm dificuldade em ter formas de miséria. E nós somos um povo amigo, somos um povo solidário e este executivo tem que defender e continuar essas mulheres mais frágeis da sociedade. Vai chegar-nos hoje, vamos aguardar. E por isso,